Alfa Lima Yang, cheque 3, livre pouso da Biceiro no 7, 160 graus com 8 nós. Livre pouso no 7, Alfa Lima Yang, baixou e travou. Romeu India Oscar, complete a aproximação, torre em 1895. Romeu India Oscar, com pouso. 1895 graus, bom dia. Torre, bom dia, o Papa Romeu, Romeu India Oscar, estabilizado, beleza, né? Romeu India Oscar, continua a aproximação, aguarda a liberação de pouso, pistão no zero. 1895 graus. A Romeu Alfa Lima Yankee no solo, aos 1-3, qual o pátio de destino? No Uno vai passar 090 para 060. 4050 no Uno, vai descer para o nível, para 4 mil pés, ajuste no 096. Sou vetor, irá manter a presente proa limitado pelo localizador. 4 mil no 096 e mantém proa limitado o lote. Tiro no 0? Qual o pátio, se eu puder informar? Ok, o pátio que está sendo oferecido para a aviação geral aqui é o pátio 4 e o pátio 5. O pátio 5, na verdade, já está até lotado, seria o pátio 4. 050. Cometa 56, vai descer e manter o 050. Seu limite é a magnética. 110 de Sintra, 110 de Sintra. Cometa 56. Limite agora então é a magnética 110. Batendo a proa, autoriza a redução de velocidade ou se não tiver ajuda? Iniciei, confirma a velocidade indicada, cometa 56. Agora está 200. Mantém inicialmente 200 e aguarde instruções. Mente. Cometa 88, curve à esquerda para interceptar o localizador, proa 120. Esquerda, 120, 88. Azul 5011, sou vetor, corrigindo, esquerda 360, limitado pelo curso localizador, azul 5011. Esquerda 360, fizeram... Comendo 88, redução para 1970 nós. 1972. Gente, o Romeu India Oscar avistado, cheque trem, livre pouso, cabeceira 17, o vento 150 graus com meia dúzia de nós. Gente, baixado travado, livre pouso 97, Romeu India Oscar. Controle final, papapá, serra de elec transferido. Ok, para o controle? Papapá, serra de elec transferido. Se mantém o 060, corrigindo 070, na proa 010, aguardando instruções. 070, na proa 010, aguardando. Azul 5011, curve à direita, proa 50, 050, a proa, limite localizador. Proa 050, azul 501. Meta 88, desça para 2 mil pés, o ajuste 10, 16, reposto estabilizado no LS. Azul 5011, redução 189, 180. Já está mantendo 5011, 80. Copiado, 5011, mantém 80, desça para 3 mil pés e aguarde última curva para interceptar o localizador. 3 mil, 5011. Autorizado, vento 150 graus com 5 nós, azul 4207. Linha decola sem parada, o 4207. Romeu India Oscar no solo, zona 1, condições de realizar backtrack na pista. Autorizado, backtrack vai reportar liberando a segunda interseção à esquerda, na taxi Oscar para o pátio 4. 060, Seat Alieco e descer para 4 mil pés. 30060, 4 mil pés. Certo. Cometa 56, curva à esquerda para o 190, 190, o limite permanece. Esquerda para 190, carrara 3 para o Cometa 56. 5011, 2 mil pés, ajuste no 06, reposto estabilizado. 2 mil, estabilizado. 8, 8, estabilizado no IAD. A torre 216, complete a aproximação, torre 1895. E prosseguir até o hangar da Aerostar. Serra de Alieco, desce para 3 mil pés, Serra de Alieco. 3.016, Serra de Alieco. 3216, já avistado, continua a aproximação, Embraer da Azul iniciando rolagem na 1-0, aguarda a pista livre. Guarda 3216. Tudo para 4.000, como é que é 5.000? Azul 509, vai seguir o tráfego tucando a Força Aérea, agora com 140 de graus, passando duna. Está reduzindo mais ainda, se fizeram... Serra de Alieco, informe indicada. 1-200, está autorizado a interceptar nessa proa? Reduza para 1-709, autorizado nessa proa interceptar o localizador, Serra de Alieco. 1-070, autorizado, Serra de Alieco. 4207, decola ao Zuno 8, confirmando o transponder 5067. Controle 198, tem um bom voo. 5067, corrigido, agora chama controle 198. Obrigado, bom trabalho. O azul 509, reduza para a mínima possível, 5019. Tá reduzindo para 150 agora, 509. Comenta 88, controle Salvador. Não, Papai Oscar Delta. Oi, Salvador, comenta 88, tá na final do LS, vai baixar pra baixo. Comenta 88, bip checado, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguarda informação de pista livre. Número 2 é Bandeirão 88. Number 51 Sierra Echo, Salvador Ground. November 51 Sierra Echo, is that you? Estou para interceptar o localizador. Yes, 710 para o localizador, começa em 5-6. Number 51 Sierra Echo, Arrowhead, we're planned for Kilo Bravo Echo Delta, sir. Are you ready to copy? November 51 Sierra Echo, clear to Kilo Bravo Echo Delta, flight level 380, via Apo Zulu 41, until Pyrus position, Papa India, Romeo Echo Sierra position. Then, after Pyrus is cleared according to flight plan route, after takeoff runway 17, left turn on Momo departure, Mike Oscar departure, and Trava transition, Tango Romeo Oscar Victor Alpha transition. Frequency of Soda departure 109.8, Squawk 5136, November 51 Sierra Echo, read back. Para auxiliar o controle, você deseja que eu mantenha aqui velocidade até estar. O quem modulou? Modulei. Se comer inicialmente 1.60 nós até o externo, se for necessário a gente solicita uma redução. Cliente, até o externo vai bater 1.60. Third Momo, Trova position. Confirm the apron you're in, sir. Is it apron 4? Vai curvar direita na proa 060 para interceptar o localizador, descer para 4 mil pés. Direita 060, 4 mil pés, tá posso cadê o ajuste? O ajuste em Salvador no 016. No 016. Localizador, cometa 56. Cometa 56, desça para 2 mil pés, ajuste no 016. 2 mil, comigo, 56. Serra de Alieco, 2 mil pés, é posto avisado na LS. 2 mil pés em Porto Alegre, Serra de Alieco. Cometa 56, tem condição de reduzir para 1-50? Afirmativo, reduzido 150. Serra de Alieco, mantenha a presente velocidade até o marcador externo. Mantendo, Serra de Alieco. Oscar Tango Kilo, curva à esquerda para 1-50 para interceptar o localizador. Serra de Alieco, complete aproximação, torre 1895. 1895, boa, Serra de Alieco. Papa Oscar Delta, tem condições de reduzir para 1-60? Até menos, se o senhor quiser. 1509 para encaixar com a velocidade das outras aeronaves, Papa Oscar Delta, desça para 3.000 pés. 3.160. 1509, se condições, Papa Oscar Delta. 1050. Sente. O Oscar Tango Kilo, mantendo 6.000 na proa 250. Oscar Tango Kilo, curve à esquerda, proa 1.40 para interceptar o localizador. Desce e mantenha 4.000. Descendo a 4.000, curva à esquerda, Oscar Tango Kilo. Vocês liberam a esquerda no hotel? Bruno 30, Oscar Tango Kilo, controle. Oscar Tango Kilo, proa 140, desce para 4.000 pés. Nessa proa irá interceptar o localizador. Enter, 140, Oscar Tango Kilo, a 4.000 pés, desce. Salvador Azul 4076, cruzando 80 por 50. Azul 4076, curve à direita, na proa 060, 10 graus à esquerda, da direita 060, esse mantém a 4.000 pés, Azul 4076. 060, 4.000 pés, 076. Corrigindo Azul 4076, esse mantém a 3.000 pés. 3.000 pés, o que é ajuste? O ajuste 10016. 06. Cometa 56, grato pela colaboração, mantenha a presente velocidade até o externo, torre 1895. Vamos manter a velocidade até o externo e a torre 1895, até daqui a pouco. Papa Oscar Delta, 2.000 pés, o ajuste no 06, reporte estabilizado, LS. 2.000 pés, reportará para Papa Oscar Delta. Salvador, Cometa 56, está estabilizado o localizador, vai manter 150 por solicitação do controle até o externo e após configurar para pouso. Sierra. Confirmando Azul 5011, seu solo aos 24, libere a direita, solo no 211. 211, Azul 5011. Charlie Sierra Eco, confirma, já baixou e travou? Sierra Charlie Eco, tá baixado e travado. Azul 4076, redução para 180. Direito 80, reduzindo para 180, 4076. Charlie Eco, livre pouso 10, vento 150 graus 5 nós. Livre pouso na 10, certo, Charlie Eco. Confirmando o pátio. Aerostar. Solo Salvador Azul 509, livrou na última. 1211 é o solo, Azul. A torre copiou o Cometa 56. Cometa 56, livre pouso 10, vento 150 graus. Confirmando, mantém a aproximação, guardando informação de pista livre. O check trem? Está baixando agora, aguarde o instante. Sente, aguarda a informação de pista livre. Beleza, mude para a frequência 121 no decimal 1. 1-2-1-1, Azul 509. Cate Ali Eco, seu solo 2000, libere a direita, ou liberar a solo 1-2-1-1. Aguardando vetores para interceptar o localizador. Aguardando vetores para curso do localizador. Oscar Tranquilo, curve à direita, proa 220. Direita 220, quilo. Meta 56, livre pouso no 0, vento 140 graus 7 nós, check trem. Livre pouso na 10, baixado e travado. Livre checado, 140 graus 7 nós. Oi, aliás, para Papa Oscar Delta. Oscar Tango Kilo, desça para 2.000 pés, Oscar Tango Kilo. Descendo 2.000 pés, Oscar Tango Kilo. Charlie, Charlie Serra, informo que após a decolagem, vai manter pro até 2.000 pés, após iniciar a curva. Tá visual com tucano na cortíssima da 1.0? 95, boa, bom serviço. Alfa, Alfa, Delta, curva à direita na proa 080. Salvador, cordial bom dia, papá, papá, papá, Oscar Delta, completando a aliança. Papá, Oscar Delta, continue a aproximação, reporte trem checado, informo um tráfego de pequeno porte decolando da pista 17, não vai interferir com a sua aproximação. Ciente, baixou e travou, papá, Oscar Delta. Cinco 56, solo aos 28, condições de liberar no hotel? Tá no hotel, frequência livre, Cometa. Charlie, Charlie Serra, decolado aos 29, mantendo por até 2.000, liberação do controle, 119, decimal 8. 198, cidade da Serra. Oscar Tango Kilo, nessa proa intercepta o LS, Oscar Tango Kilo. Nós estabilizado, azul 4076. 4076, complete aproximação, torre em 1895. 1895, boa. Autorizado pouso 120. Confirmando o pátio. Aerostar. Voo azul 5, azul 4076, final de 9 milhas. 4076, continue a aproximação, reporte bem checado. Número 2 na aproximação. Vai chamar. Oscar Tango Kilo, prossiga, descida para 2.000 pés, Oscar Tango Kilo. É descida 2.000 pés, Oscar Tango Kilo. Oscar Tango Kilo, apenas para informação, o tráfego de um helicóptero a 3.000 pés, a 5 milhas à sua direita, na posição de 2 horas. Quem antes ficará atento ao tráfego? Sierra Charlie Eco, livre cruzamento da pista 17 até o pátio da Aerostar. Baixou e travou na final azul 5476. Oscar, Papa Oscar Delta, libere a próxima direita e chame solo em 121, decimal 1. Seu solo aos 31. Papa Oscar Delta, próxima direita, solo 31. Azul na final, baixou e travou 2 milhas. Ciente, aguardando informação de pista livre, vento no 50 graus 9 mais. Guarda. Quatro, livre pouso, pista 10, 150 graus 09 mais o vento. Ciente, autorizado, 4076. Interceptando o curso do localizador, Oscar Tango Kilo. Oscar Tango Kilo, complete a aproximação, chame torre em 11895. 11895. Torre Salvador, Papa Tango, Oscar Tango Kilo, estabilizado no curso. 07, Olimpo 07, livre cruzamento ao estacionar a frequência livre no pátio militar. 076, seu solo aos 30, libere a direita, sua linha no 211. Direita, 214. Oscar Tango Kilo, continue a aproximação, reporte trem checado, pista 110, o vento 140 graus, meia dúzia de nós. Ciente, reportará baixado e travado, Oscar Tango Kilo. Vocês confirmando apenas o comandante, é o 0102. O Alfa Delta interceptou o localizador. Alfa Delta, grato pela colaboração, complete o LS, chame torre 11895. 11895, então, boa tarde, Alfa Delta. Salvador, papapá, Delta, 5 milhas, marcador de terra. Continue a aproximação, reporte 3 checado, Alfa, Alfa Delta. Alfa, Alfa Delta. Salvador, bom dia, boa tarde, Sam, 3290. 3290, chama o controle, na sequência 119.8. Quilo confirmando o pátio, que se destina? Prossegue para o pátio 3. Confirmando, o senhor vai desembarcar passageiros e após vai para qual pátio? Acho que eu tenho um quilo. Você apresenta autoriza o pouso na 17 para o Oscar Tango Kilo? Negativo. Pousa na 10. Livre pouso na 0, no 60 graus, 5 nós. Ciente, prossegue para após o pouso pátio 3, desembarca passageiro e procederá em seguida para o pátio 4. Ciente, pátio 3 após pátio 4. Papapá, Delta, uma milha do externo, tem embaixo travado. Continue a aproximação, informe que é o número 2, aguardando para sair. Papapá, Delta. Confirm you are in apron number 4. To start up, call me for taxi. Patrulha 03, confirmando, está pronto para o táxi? A gente informa que tem uma outra aeronave acionada no pátio 4. Salvador, Bono 864.090, pronto, decolado. Mantenha o posto espera 1864. Manterá, 1864. Oscar Tango Kilo, solos 37, libere a direita, solo 1 da zona decimal 1, agilizando. Alfa, Alfa, Delta, vento no 70 graus, 07 nós, livre pouso no 0, check 3. Baixo travado, Alfa, Delta. Um no 1864 ali, ali mantém 10. Ali mantém 10 com 1864. Firme? Exato, chama ataque. Alfa, Alfa, Alfa Delta, seu solo 539, libera a direita, só olhando 21. 21, Alfa Delta. Fica atento à aeronave estacionada no Pátio 4. A aeronave estrangeira não conhece o aeródromo. Autorizado até o ponto de espera da Piscina 7, 4303. Uno 211 na frequência do solo. Uno 864, mantenha a cabeceira 1-0. Espera a posição, Uno 864. Mantenha a cabeceira 1-0, no 864. Afirmativo, manterá a cabeceira 1-864. Confirme. Patrulha 03. Autorizado a decolagem da 17, o vento 180 graus, 0612 nós, reporte fora do solo da cabeceira 17, patrulha 03. No 864, livre decolagem da 10, o vento 1970 graus, 612 de nós. Livre decolagem 10, no 864. Tá, fora do solo, patrulha. Patrulha 03, decolado os 41, transfere controle 119.8. 119.8, data. Calendar 4463, 4463, line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10. Line up and wait, runway 10, 4463. Confirmando, a aeronave chamou para táxi. Roger, you're clear to taxi until hold point of runway 17. November 51, Chihayaco. Autorizado cruzamento da 17, Oscar Delta. Mano, vai para o 5, vai aerostar. Autorizado ao estacionar a frequência livre, a aeronave já está acionada lá no pátio 5. Confirmando, é um helicóptero. Fica atento. Tô no 864, decolado aos 43, controle 1, 119.8. 19.8, 1864. O meu Golf prossiga. Meu Golf informa que uma aeronave está taxiando aí pro pátio 5. Espere a mesma parquear após iniciar o táxi até a Papá. Meu Golf informa que tem uma aeronave ingressando no pátio 5. Após que a mesma termine o parqueamento, autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá. Azul 4463, clear to take off runway 10, wind 160 degrees 7 knots. Clear to take off runway 0-0-4-4-6-3. Number 51 Sierra Echo, report ready to take off. Roger. Wait just a minute to taxi. Wait just a minute to wait on the hold point of taxiway Oscar. Comportadora. Negativo, pode manter o ponto de espera da Quebec. Firme, duas aeronaves sobremodularam. Autorizado ingresso, reporta alinhado ponto cabeceira 197. O senhor tem condições de alinhar um pouco mais a retaguarda da cabeceira? Tem uma aeronave de categoria Charlie para taxiar Global Express até o pátio principal, até a pistão no zero. Tem condições? Taxi um pouco mais a retaguarda da cabeceira 197, dando passagem para o Global Express na Taxi Oscar. Afirmativo, autorizado cruzamento até o hangar da Aerostar. Frequência ali. Azul 4463, Departure Control Frequency 119.8. Adinha, não vai, 4463. 134, alinhar e manter cabeceira 10. Corrigo, Adinha 101. Guardião 01, em Itapuã, para todos em Salvador. Confirmando o Guardião 04? 01. Guardião 01, mantenha o setor sul e aguarde para o cruzamento do final da 17. Guarda o setor sul, Guardião 01. Confirmando, tem condição de conseguir direto parte do Gréia sem interferir? Parte do Gréia? Sim, afirmo. Cruzando o eixo? Autorizado o cruzamento do eixo direto, parte do Graer, agilizando, vento no 50 graus, 8 nós, hoje no 0 no meia, sem interferir com a final da 17. Sem interferir com a 17, cruzamento da 10, direto, parte do Graer, Guardião Ledão. Salvador, boa tarde, 3290, a 4 milhas de zona. Bomba 34, livre decolagem da 10, vento 140 graus, 08 nós. Salvador, Guardião 04. Guardião 04, prossiga. Está na rotatória, solicita corredor AXE 510. Sente, Guardião 01 está prosseguindo para o Gaia, mantém o setor norte aguardando. Pode prosseguir para a final da 17, mantém o setor norte 3 milhas da final da 17, aguardando o cruzamento. Guardando 3 milhas da final da 1704. Só para o Gaia, Guardião 01. Confirmando, já está no solo controlado? O vento no 50 graus 7 nós, hoje no 0 na meia, Guardião 01. O meu Golf mantém a cabeceira no 7. November 51 Sierra Echo, clear to taxi via runway 17, and then taxiway Lima, call ground 121.1 to taxi into hold point of runway 10. You are able to taxi via runway 17. Tá controlado, Bahia 01. Rumba 34, decolado aos 48, controle 119.8. 119.8, Rumba 34. 3290, continua a aproximação, reporte trem checado. Vamos lá, 3290. Baixado e travado, 3290. Continua a aproximação. Confirmando o livre pouso, pistão no zero, vento 1140 graus 79. Livre pouso no zero. Cruzado pouso 1-0-3290. Só confirmando, tem um tráfego na posição de 10 para 11 horas, tem altimetria aproximadamente 5 milhas. Ciente, é um helicóptero da Polícia Militar, está mantendo o setor norte, não vai influenciar com a sua aproximação da 1-0. É um helicóptero da Polícia Militar, Alfa Serra 50. Gente, frequência livre. Confirmando um Chimango, um aeronave, um Chimango, tá mantendo o setor norte em espera 3 milhas da cabeceira 17. Então 3290. Bajão 04, tá visual com o rebote da TAM na final da 1-0? Afirmo. Tem condição de cruzar a retaguarda do tráfego, sem interferir com a aproximação do mesmo? Afirmativo. Gente, enquadre-se como número 2 para cruzar a retaguarda do tráfego sem interferir com a aproximação do mesmo. Mesmo cruzamento para o tráfego, Guardião 04. Torre, boa tarde, Xenel 6203, ponte espera da 10 pronto. Mantém o posto espera da 1-0. Bajão 04, tem uma aeronave a 10 milhas da cabeceira do 1-0, o senhor tem condição de cruzar de imediato, deixando o eixo de aproximação do 1-0 contra a final livre? É, em condição, guardião 04. Autorizado a retaguarda do rebote que está iniciando o pouso agora na 1-0, agilizando, tem um outro rebote na Induna. Agilizando, 04. Boa tarde, torre, então 3804. 3804, continua em aproximação, guardando informação de pista livre. O Chimango da Polícia Militar está cruzando agora o eixo de aproximação da 1-0, não vai interferir com o seu tráfego. Chané 6203, ainda mantém o ponto sério. A gente vai manter o ponto sério. 3290, seu solo 52, libera a direita, sua linha 1211. Direito 1211, boa. Dia 04 visual, já cruzou o eixo de aproximação, controle 119.8, libere a final da 35, por gentileza. 198, grato, entrada 35, guardião 04. 6213, mantém o ponto de espera, senhor? Vai manter o ponto de espera, 6213. Ciente, o meu homem Golfo tem condição de decolar da 17 ciente do tráfego Chimango da Polícia Militar, mantendo a axé 500 pés? Ciente, livre decolagem da 17, vento no 60 graus 7 nós. 3804, informa a aeronave de pequeno porte, Alfa Serra 90, efetuando a decolagem da 17, não vai interferir com a sua aproximação. Torre Salvador, boa tarde, o Xanar 6330, ILS, pistão 90. Mantém, continue a aproximação, reporte 3 checar. Prosseguindo, reporte a letra 3 checar. Então, meu Golf decolado aos 353, controle 1208. 208, Romeu Golf, grato. Controle de Salvador, boa tarde, de Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. 3804, livre pouso, pistão na 0, vento no 70 graus, 8 nós. 3804, livre pouso. Bravo Juliet, contact 121.9. O Ocean M2-3 informa que vai manter o ponto de espera devido ao sequenciamento de aproximação aqui para o 1-0. A aeronave que decolou da 1-7 ia conflitar com a sua saída, ela já estava alinhada há um tempo, por isso que eu não alinhei e decolei o senhor. 7-6-2-3. 6-2-3 vai aguardar dois pousos após vai iniciar. Aguarde mais 5 minutinhos. Afirma. Aí, seu Ita Lavaú, Xanar, 633, né? 6330, continue a aproximação. Aguarde informação de pista livre, vento no 70 graus, 8 nós. Guardando pista livre, 6330, deixa eu. 6213 vai manter o ponto de espera da 1-0. Gente, 6213, tá mantendo o ponto de espera. Solo 55, libera a direita, 1-2-1-1 no solo. É, 2-1-1, perfeito. É 330, vento no 50 graus, 8 nós, livre pouso no 0. Livre pouso, pistão no 0, ou chamei a 33. 62-13, visual com a aeronave da companhia na curta da 1-0. Mesmo, visual. Faz a mesma linha, mantém o 1-0. Após a passagem da aeronave da companhia, linha mantém no 0, chamei 62-13. Boa tarde, Torre Salvador, voo no 962. 962, continue a aproximação, aguarda informação de pista livre, cheque trem. 2, bota aí. Mantém ponto espera, não é essa. 6330, solo 57, libera direita, salindo 1-2-1-1, agilizando por gentileza. Agilizando, livrando 1-2-1-1. Livre decolagem da 1-0, 1-5-0, graus 8 nós. Livre decolagem, Oceané 6-2-1-3. 1962, livre pouso, pistão 90, vento no 70, graus 8, 9. Livre pouso, baixar travar 962. 6213, decolado 59.1198. 198, boa tarde, 6213. Uno 167 na escuta. Visual com a aeronave na curtíssima da 10 da Compang da companhia. Após a mesma nem mantém, pistão na zero. Após a Mang da companhia nem mantém. Juliet Fox India, pay attention for the yellow truck and follow its instructions, okay? Roger. November 51 CIA Echo, maintain hold point of runway 10. Salvador Tower, Gulfstream, November 3546, inbound on the ILS runway in sight. Continue approach, report, gear down and lock it. Gear down and lock, 3 green, 3546. Roger, continue approach, waiting for landing clear. Voo 1962, solo 1600, libera direita, solo 1211. 211. Correção, gol 1167, livre decolagem da 10, vento 160 graus 7 nós. Roger, have a nice day, sir. November 3546, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 09 knots, KNH 1016. Hey, clear to land 10, 3546. 1167, decolado 02, controle em 119, decimal 8. 98, boa. Autorizado início do táxi, reporta na Papá. November 51, Sierra Echo, line up and wait, runway 10. Tem a papá. November 3546, on the ground at 04. Clear next right and call Salvador Ground 121.1. Hey, next right, 121.1 off the runway, 3546. Oscar Tango Kilo autorizado, táxi via pista até o pátio 4, porta liberada a pistola 7. Motor é o 3605, está pronto, posso estar na 1-0. November 5-1, Sierra Echo, clear to take off runway 10, wind 140 degrees, 08 knots. Ali mantém no zero. Ali mantém no zero, 3605. Airborne at 06, departure frequency 121.19. 121.19, November Sierra Echo, good day. Confirming 119.8, 119.8, November 51 Sierra Echo. 119.8, November Sierra Echo, good day. Change frequency, I do. Livre decolagem da 1-0, vento 1-50 graus, meia dúzia de nós. Iniciado, 3605. 1-227, continue a aproximação, reporte 3 checado. Ok, eu vou dar. Torre Salvador, boa tarde, azul 5021, ponto espera da 1-0, então. 5021, mantém a porta esperada no zero. Ah, tem, 5021. Mantém a porta esperada no zero, 5021. Vai manter, 5021. Você travou, 227. Decolado ao 08, controle 1998. 098, 3605. Gol 1227, livre pouso no 0, vento 1-50 graus, meia dúzia de nós, cheque trem. Tem baixa travada, 227. Livre pouso, 1227. Pouso autorizado, 227. 5021 visual com Boeing 737 na curta da 10. Ah, mesmo visual, 5021. Após a mesma aeronave, a linha mantém cabeceira 10. Após o toque da aeronave na final, a linha mantém 10. Após a passagem da aeronave na final, a linha mantém na 10. 5021. No 227 da Gol, solo 11, libere na Taxi Fox, mantendo a Taxi Fox no solo 1211. Confirmando 1211 solo, 1227, mantenha a Fox no solo 1211. Livre decolagem da 10, vetor 40 graus 8 nós. Decolagem da 10, 5021.